Boadas pequeninas, aqui é o vosso Contos de Contar, e eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem, até já! A gente tem que fazer a brincadeira agora. Opa, vamos brincar de sai preguiça. Essa brincadeira tem três momentos. Um momento de despertar, um momento de dormir e um momento de dançar. Vamos lá? Preguiça pode ser uma doencinha, pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar, só de voar ela dá vontade de deitar. Sai preguiça, aqui não tem lugar. Sai preguiça, comigo não tem jeito. Sai preguiça, vai pegar o freguês. Sai preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá. Pode ser uma doencinha, pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar, só de falar nela dá vontade de deitar. Sai preguiça, sai preguiça, aqui não é meu lugar. Sai preguiça, comigo não tem velho. Sai preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá. Sai preguiça, pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar, só de falar nela dá vontade de deitar. Sai preguiça, vai te catar. Sai preguiça, aqui não é seu lugar. Sai preguiça, comigo não tem vez. Sai preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Sai preguiça. A Galinha que Sabia Ler. Texto: Sandra Imone. Ilustrações de Carol Jus. Um dia, Juvenal recebeu uma carta. Nela dizia-se que um tio seu tinha falecido e agora ele era herdeiro de uma chácara no interior. Mas o tio tinha imposto uma condição. Para tomar posse da tal chácara, Juvenal teria que cuidar com carinho da Pipoca. Pipoca? Pipoca era uma galinha, mas não uma galinha qualquer, criada dentro de casa como um bichinho de estimação. Pipoca acabou escolhendo a estante de livros no escritório como seu lugar preferido. E tanta amizade fez com que os livros que acabou aprendendo a ler. Seus livros preferidos eram os que contavam histórias de aves, o patinho feio, o pássaro sem cor, o cisne negro e muitos outros. Um dia, Pipoca encontrou na estante a galinha dos ovos de ouro e se interessou muito e começou a ler. Um homem que amava galinhas certo dia percebeu que os ovos que uma delas botava eram feitos de ouro. Todos os dias ele encontrava no ninho um ovo de ouro. Aos poucos, com a venda dos ovos, foi ficando rico, mas o homem começou a ficar insatisfeito. Um ovo só por dia não era suficiente. Teve uma ideia. Se a galinha era capaz de botar ovos de ouro, deveria ser toda feita de ouro por dentro. Achando melhor pegar tudo de uma vez, o homem matou a galinha. Mas que decepção! Por dentro ela não tinha ouro nenhum. Era igual a qualquer outra ave. E ele ficou sem a galinha, sem os ovos e sem o ouro. Coca ficou chocadíssimo. Cocococó. Mas isso é uma história de terror. Ele precisava matar a coitada da galinha? Não podia fazer só um raio-x? Os amigos livros tentavam explicar a Pipoca que aquilo era uma fábula. Um deles disse: na verdade, ter uma galinha de ovos de ouro é o mesmo que ter uma coisa muito boa e não perceber o seu valor. Pipoca achou difícil de entender e aceitar. Seu sonho passou a ser mudar o final daquela história. Juvenal mudou-se para a chácara e logo percebeu que o lugar estava em más condições. Lá não havia plantação, apenas uma pequena mata. Até o riachinho que passava perto da casa estava quase seco. Era só um fio de água barrento. Que chato, pensou ele. Eu pensei que ia dar para fazer uma plantaçãozinha. Mas a água é pouca e a terra está dura e seca. No dia seguinte, Pipoca e os livros ouviram o Juvenal conversando ao telefone. Pois é, eu queria muito ficar aqui, mas do jeito que está não dá. Recebi uma oferta de uma indústria que quer construir sua fábrica neste terreno. Então pensei em derrubar a mata, vender a madeira e depois fechar o negócio com eles. A galinha? Ah, eu pago a algum vizinho para cuidar dela. Pipoca e seus amigos ficaram apavorados. Ele vai derrubar a mata. Isso aqui vai virar um deserto, falou um livro. E o outro disse a Pipoca: agora você já pode entender o que falamos sobre a história da galinha. O Juvenal não percebe que a natureza é a sua galinha de ovos de ouro. É o seu tesouro. Sem ela não existe vida no planeta. Destruir as matas é o mesmo que matar a galinha. Juvenal começou a fazer as malas para ir embora. Pipoca gritou: faça alguma coisa, ele está indo embora. Os livros se entreolavam na maior aflição, sem saber o que fazer. Até que ouvi uma voz tímida. Talvez eu possa ajudar. Todos se voltaram para o lugar de onde vinha a voz. Era um livrinho pequeno, que sempre tinha ficado quieto em seu lugar. Ele explicou: minhas páginas me ensinam a cuidar dos riachos, para que eles não desapareçam. Este aqui, da chácara, está secando porque não existe mais vegetação em volta dele. Por isso, a terra ficou seca e dura. Da água da chuva não penetra. E o rio acaba sumindo. Todos ficaram impressionados. Então era simples assim? Do mesmo jeito que as plantas precisam da água, a água precisa das plantas. Se Juvenal soubesse disso, disse o outro livro, poderia trazer a água de volta e fazer a sua plantação de canal. Mas como dizer a ele? Impossível. Pipoca, nervosíssima, pulava para lá e para cá, soltando penas para todo lado. Cocó. Tem de ter um jeito. Tem que ter um jeito. A aflição era tanta que, de repente, sem querer, próprio, botou um ovo. E o ovo frito também, no instante, começou a se quebrar. E dele saiu um pintinho. Por um momento, todos esqueceram o nervosismo. Pipoca agora era mamãe. Ela beijou e abraçou o seu filhotinho. E foi tão grande o amor que sentiu que acabou tendo uma ideia. Chamou o livro que ensinava a cuidar dos fios e disse: quando ele passar, faço ele tropeçar, cair com a cara bem nas suas páginas. Que ideia maluca! Mas era a única chance. O livro fez como Pipoca falou, quando Juvenal, já de mala em punho, ia se dirigindo para a porta, a galinha entrou na frente e catapum! Tombo! Galinha louca! Gritou bravo o Juvenal, mas vendo o livro na sua frente perguntou: que é isso? Bem, o que aconteceu depois foi que, lendo o Juvenal, percebeu que a chácara tinha jeito e ele sentiu uma enorme vontade de tentar. Nos dias seguintes, afofou a terra para a chuva penetrar. Plantou muitas mudinhas nas margens do riacho. Fez tudo do jeito que estava escrito. Por sorte, era a época das chuvas e em pouco tempo o riachinho recomeçou a correr com força e os peixes voltaram a morar lá. Tudo melhorou e Juvenal pôde fazer, enfim, a sua plantação. E o melhor, Pipoca passou a ser a sua galinha da sorte. Ela teve muitos pintinhos e também se tornara amigo dos livros. E o livro mais velho de todos sempre dizia: estão vendo? A Pipoca conseguiu realizar seu sonho. Mudou o final da história da galinha dos ovos de ouro. A natureza nunca nos engana. Somos sempre nós que nos enganamos. Esse livro foi baixado do site da Fundação Educar de Pascoal. Agora nós vamos brincar com músicas folclóricas. Caranguejo não é peixe. E o cravo brigou com a rosa. Eles brigaram? Brigaram feio, Paulo. Um, foi uma briga dois, danada. Três, caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, palma, palma, ora pé, pé, pé. Ora roda, roda, roda, caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, palma, palma, ora pé, pé, pé. Ora roda, roda, roda, caranguejo peixe é. Palma, pé, pé, pé. Roda, roda, roda, caranguejo, peixe é. Palma, palma, palma, pé, pé, pé. Roda, roda, roda, caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, palma, palma, ora pé, pé, pé. Ora roda, roda, roda, caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, palma, palma, ora pé, pé. Ora roda, roda, roda, caranguejo peixe é. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Não é peixe, não é peixe. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Não é peixe, não é peixe. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. E pronto, o nosso programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto,